aberto estacionamento, seu nome é Dudu. Da 391, na voz ruim da web, taxi retaguarda autorizado. Puxa, vai que se não. Aguardo o web gente passar essa guarda, pode autorizar. 391. Livre no atraso de conhecimento do controle, bom voo até o regresso. Táxi aí, vou te parar do 102, 862, que ligar o 0221, eu vou no 77. Horas e 30, o Fernando Guarulhos. 139, confirmando 137. Bordo, taxi a Índia, ponte para o dono 0-12-862, aqui no 0-2-1. Bordo 777, autorizado ingresso de decolagem pista 1-0, vento 1 no 0 graus, 1-4 nós. Recife 350, autorizado. Cola pista 1-0, curva esquerda, C da Puca, atenção Caju. Controle 120, décima 8. Aciona 5446. Autorizado, Recife 350, decola da 1-0, curva esquerda, Puca Caju. 5446, 208, controle 5426. Correto, repasso puxa. É 3191, alinha e mantém pista 1-0. Bono 777, decola 59, controle 120, decimal 8. 208, para o Bono 777. Controle de Salvador, muito bom. Bom dia, Bono 777, decola da El Dinero. Bono 777, bom dia, contato radar, suba nível 340, saída da El. Saída da El, 340, Bono 777. Direto da El, dá presente, no 777. Autorizado. Bono direto da El, Bono 777. Ilhéus 1-6-0, autorizado. Decola pista 1-0, curva direita, seta da El, leda voz direto, controle 120, décima 8, aciona 5454. Correto, reporta o push, o 446. É 3191, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-8 nós. É bravo, Jundiaí, confirma Pato Tabata. Autorizado, uma centena, Jundiaí, decola pista no site com a direita. saída coral após prosseguir conforme rota. Direto Arubi, direto Atsub, direto Vaginha. Bravo, Wolf, Charlie, após Planeang. Planeang. Controle 20-8, sendo 5-4 segundos. Eu bem autonomia. Autorizado acionar para o táxi torre 1862, Mike Bravo. Autorizado, pushback acionar para o táxi 72. Para o táxi 72. Altan 3191. 3191, bom dia, contato radar só 380, conforme autorizado. Afirmativo, conforme autorizado 380. Bono 777, chama Centro Recife, 1025-1, bom voo. 251 para o 1777, tá bom, obrigado, bom trabalho. Web 5728 com 95, 3 horas e 40, altera Salvador, do próximo para o táxi. Web 5728, senhor, estou bem? 95, 95. Web 5728, taxia Índia, ponte para o dono 02862, que negar o no 021. Quente Índia no ponte para o dono 018-6, 1021, 5728. 395. 3895, Procopio. Negativo. 340 Guarulhos, autorizado, serviço 16, decola pista no zero, curva direita, saída da El, lei da bridge. Controle 120.8, aciona 5457. Autorizado 340 para Guarulhos, Peterzulu no meia, da El, lei da bridge, 457 na conta, controle 208, 38, para o centro. Correto, passo push, 385. Copiando, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, mãe que é bravo. Salvador, Brasil, Web, 3, aproximando, 0, prova. Olha, Web, Jet 572, autorizado ingresso, decolagem, de pista 10, vento 120 graus, 18 nós. Ainda é 0, 0, estou tímido no 0, 2, 1, vigilante. Táxi, deixa boa, Mari, 050. Mike Eco Bravo, autorizado ingresso, pista no 7, aporte alinhado, pronto para decolagem. Mike Eco Bravo. Visual 91, passa nível 170, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 133-25, boa viagem. Aqui 1251-3325, obrigado. 3296, desça para 2000 pés. Ajuste no 021, informe o localizador. 2000 pés, 1021, reporta lá. Mike Eco Bravo, autorizado a decolagem pista no 7, vento 10 graus, 1629. Autorizado para o Spec Sonar, contato 4-4-6. For the departure of morning, web just 578, back at 6,000 feet. 5728, climb at level 350, Poco departure. For the departure, climb 350, web just 5728. Queco Bravo, decola os 10, controle 120, decimal 8. Gente, controle 1208, grato, boa, margem de prova. Tony Salvador, boa tarde, é o Papatango Mike, Queco Bravo, decolou 17, perfil coral, na sua escuta, senhora. Mike Eco Bravo, contato do radar, super nível 100, voo direto coral. Autorizado 100 de DCT coral, Mike Eco Bravo. Charles India, vou esperar a dona 0 torre 1862, que ligar o 021. O Azucoto passa na frente. Controle Salvador, Papatango Mike S. Bravo, está fazendo um leve desvio à esquerda devido a formações. Confira na modulou. Papatango Mike Eco Bravo. Autorizar o desvio, informe quando aprovar, informe o termo do desvio. Acusará quando aprovar novamente a posição coral já. Direto TAN 3216. Pede aproximação, chame torre, tem os 86, bom pouso. 86, boa. Ok, autorizado, ingresso, decolagem sem parada, pista 10, vento 130 graus, 1612 nós. Informa o tráfego agora, a meia milha do marcador externo, Airbus da TAN. Terminada descida, aumenta aqui, pegou. Isso para 2000 pés, estou o Hamilton na 021, informe o localizador. 2000 pés, no 021, cruzado o Fact Rail, essa aqui. Meia, direção meia, pois não, direção 0, baixar e trabalho. Tá 3-2, ano meia, boa tarde, complete aproximação, guarde informação de pista livre, é o número 1 para pouso. Informe Embraer 190, iniciando a corrida de decolagem, vento 130 graus, 1612 é nosso, ajuste 1021. No momento não chove na Europa. Estimativo, sem chuva no momento, aguardando liberação de pouso, TAN 3-2, ano meia, 2021. Salvador, botar 5220. 5220, sem identificação, dá presente voo direto Itália para a chegada, estou o time 021, desça para o nível 050. Vai para o 050, voa direto Itália, 5220. Pouso no 30 graus, número 12 e ele pouso no 0, 32 e no meio. Azul 4463, decola com 17, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4463. 463, boa tarde, contato radar, supra nível 160, voe direto da El. Sobe 160, da El, 4463. Salvador, boa tarde, voo no 754 com a Whisky. Bom, 754, sem identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 060, estou time, estou no 021, reduz a velocidade para 300 nós. 10 agora para o 060, o gol 754, chegada a mais, no momento estou mantendo 280 nós. Ok, então mantenha 280. Mike, é bravo. São 3-2-1 no menos, solo ao seu 1-8, ao livrar direito, chame solo 1-2-1 no decimal 9. 2-9, boa. Saída coral, controle 1-2-0 decimal 8, aciona 5-4-4-7. Escolha. considera no transponder, modificando para 023. Quebrou, falou, tá 3-2 na meia. Tá 3-2 no meio, taxi Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet, confirma a posição 2. Afirmo, o Kilo Quebec Serra tá correto, teu B. Táxi 2862, Kilo Quebec Serra. Quebec Serra, 45, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Agora a tua, 186, bom pouso. Obrigado, 186, metade do amor. O 220 desça para 2000 pés, estou altímetro no 021, informe o localizador. 2000 pés, no 021, informe o localizador, 5220. Não, 5 autorizados, espero que você não é importante.